acordei grávido de um rap. E por que rap? Bom, filho não se escolhe, só se cria. Meu dom ejaculou na minha agonia. Um embrião de rimas numa placenta beat, alimentado por dúvidas de Deus, demonstrações de amor e crises. A depressão chutou, avisou que vai nascer de 7 meses. Sinto pai, ela derruba até o doutor. Gestação caótica na mente do cantor. Ilusão utópica na vida do MC. O movimento hip hop se sustenta pelo amor que nós aguenta a vida inteira pra fazer isso aqui. Chega pra somar, chega, cola pra ficar nego. Vamos se juntar, mas sem disputa. O inimigo vem pesado e o ego de um homem não pode ser maior que a nossa luta. Tivemos bons exemplos, nos foi dado talento. Recursos Deus envia, só não temos muito tempo. Juntou 4 elementos, amor nosso alimento. Pra não morrer igual morreram vários movimentos. Tivemos bons exemplos, nos foi dado talento. Recursos Deus envia, só não temos muito tempo. Juntou 4 elementos, amor nosso alimento. Pra não morrer igual morreram vários movimentos. Me sinto honrado em fazer parte. Eles nos deram a situação, a solução foi fazer arte. Um buffet completo, self-service, não à la carte. MCs bons nascem do pó, não vem de Marte. No início rastejo, embora sejam de outro mundo. O perfeito MC tem na essência um vagabundo. Tem como projeto só se for salvar cada mano com versos, com cada mano converso. Bombas não, canos inversos, bom vamos manter imersos. Dons insanos no progresso, show não compramos ingressos. Apenas os seus ouvidos, teu coração e seus sentidos aguçados. Acima suja com esses beats mal lavado. E o dom de enxergar, haha. Mais do que o mundo enxerga nosso fardo. Filhos da inadequação administra a náusea. Foco é no trabalho de base, educação a causa. Tivemos bons exemplos, nos foi dado talento. Recursos Deus envia, só não temos muito tempo. Juntou 4 elementos, amor nosso alimento. Pra não morrer igual morreram vários movimentos. Tivemos bons exemplos, nos foi dado talento. Recursos Deus envia, só não temos muito tempo. Juntou 4 elementos, amor nosso alimento. Pra não morrer igual morreram vários movimentos.